dia só pra refletir, observar o que acontece ao redor de mim. Sentei em frente à minha casa e logo percebi o mundo podre e obscuro que atua aqui. Vi um moleque transtornado queimando crack, pagando pato, tomando um baque de um sistema diabólico opressor que vicia a juventude sem nenhum pudor. Sei que escolha faz a diferença, e o que fazer se não se tem uma referência? Fitei os olhos e fiquei imaginando que poderia ser meu filho se matando. Essa cena é corriqueira por aqui, mas hoje senti como se fosse em mim uma criança fadada ao fracasso, sem chance, sem vencer, presa num laço que destrói e corrói. A passos lentos, abraços, sonhos, sinais de sentimento. 15 segundos de total satisfação, 15 minutos pra profunda depressão. Mas o que é que estou fazendo aqui? Qual será o meu papel? Será que devo sair? Omitir, fingir e dizer que não vi? Se trancar no meu mundinho e apenas assistir? Tudo isso eu ganhei em alguns minutos. Tudo isso observei em alguns minutos. Tudo isso eu ganhei em alguns minutos. Tudo isso observei. É estranho me sentir contraditório. Tô sempre falando sobre amor ao próximo, o maior mandamento que o Senhor nos deixou. Vejo toda essa cena, isso me incomodou há mil anos. Dentro de uma igreja, aprendendo sobre amor e sua grandeza, aprendi que servir é a nossa missão. De que adianta se na rua né não? Intolerância, inveja, peste que prolifera, doença maldita se procriando na terra. Levanto minha mão, faço uma oração. Misericórdia, Senhor, dessa nação onde muitos estão morrendo sem perdão, sem conhecer tua palavra, sem salvação. Falsos profetas preocupados com seus bolsos, aprisionando os irmãos no calabouço. O povo sofre por falta de conhecimento, e é chegada a hora do questionamento. Cê tá disposto ou não a combater, bater de frente e não se corromper? Quantos desses moleques precisam morrer pra eu e você aprender, entender que o evangelho tem que ser vivido? Atitudes falam mais que os seus gritos. Tudo isso eu ganhei em alguns minutos. Tudo isso observei em alguns minutos. Tudo isso eu ganhei em alguns minutos. Tudo isso observei.